clareia para iluminar. Amigos em volta e um do bom pra relaxar. Com os meus pés na areia eu começo a cantar. Ei, rapaziada, que até a lua veio ver. Ei, que lua irada, que fica admirada e se esquece que o sol tem que nascer. Braço em braço, a viola passa sem parar. Passa a bola logo que é pra ninguém reclamar. Quando chega a Lara, não tem por que se preocupar. O peixinho na brasa logo começa.